agitando o seu fim de semana. Guess you could say I got what I deserve, 'cause I woke up on the wrong side of the truck bed this morning. Yeah. She said, don't come home if you go to the bar. So I said, okay, baby, then got drunk out in the yard. 2 a.m. I knock, knock, knock up on the door. But she never unlocked, locked it. Guess I don't live there no more. Yeah, she meant business this time. Can't believe my bloodshot eyes. I woke up on the wrong side of the truck bed this morning with a bone dry bottle of Jack Ice pouring. Damn, she got some nerve when she kicked me to the curb. Guess you could say I got what I deserve, 'cause I woke up on the wrong side of the truck bed this morning. It's because I woke up on the wrong side of the truck bed this morning with a bone dry bottle of Jack Ice pouring. Damn, she got some nerve when she kicked me to the curb. Guess you could say I got what I deserve, 'cause I woke up on the wrong side of the truck bed this morning. This 45. Oh, I guess if this really is goodbye, at least I took my boots off this time. I woke up on the wrong side of the truck bed this morning with a bone dry bottle of Jack Ice pouring. Guess she got some nerve when she kicked me to the curb. Guess you could say I got what I deserve. Seu fim de semana com muito mais vibe é aqui. Vibe Total. Under the strobe lights, we can let go of it all. After midnight, partying until tomorrow. Whatever happens tonight, we'll stay right by my side. So let's enjoy this celebration. Yeah, heard of this. did it make you high? I know they told you that I was trouble. Break it down, girl, and ain't gon' lie. Do you still wanna come closer to me? Or are you shy? Vibe Total é sucesso! Vibe Total! Finalizando a edição deste fim de semana do seu Vibe Total. Obrigado a todo mundo que ficou sintonizado aqui com a gente, ligadinho no rádio. E claro que na semana que vem tem muito mais Vibe Total. Eu aguardo você. Se cuide! Você curtiu Vibe Total? A gente volta no próximo fim de semana. 104. Faz parte do seu dia.

Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Nós é caute, é cowboy, nós é fazendeiro. Nós tem gado, nós tem roça e nós tem dinheiro. Nós tem vaca, nós tem porco, nós tem galinheiro. Nós tem carro, tem carroça, nós é motoqueiro. Nós tem pinto, tem galinha e nós tem mulher. Nós não é caipira, nós não tem bicho de pé. Nós não é caipira, nós não tem bicho de pé. Nós somos lindo, nós é herói. Nós é mocinho, nós é mocinho, nós é playboy. Nós somos lindo, nós é herói. Nós é metido, nós é cowboy. Nós tem curra, nós tem rancho, nós nascemos aqui. Nós tem dois Mitsubishi, nós tem jet ski. Nós tem celular e pip, nós tem internet. Nós é rico, nós é chico, nós ninguém se mete. Nós tem música de viola e nós tem CD. E nós tem orgulho de ser macho pra valer. E nós tem orgulho de ser macho pra valer. Nós somos lindo, nós é herói. Nós é mocinho, nós é mocinho, nós é playboy. Nós somos lindo, nós é herói. Nós é metido, nós é cowboy. Nós é chique no último, no último grau. Nós é country, é cowboy, nós é fazendeiro. Nós tem gado, nós tem roça e nós tem dinheiro. Nós tem vaca, nós tem porco, nós tem galinheiro. Nós tem carro, tem carroça, nós é motoqueiro. Nós tem pinto, tem galinha e nós tem mulher. Nós não é caipira, nós não tem bicho de pé. Nós não é caipira, nós não tem bicho de pé. Nós somos lindo, nós é herói. Nós é mocinho, nós é mocinho, nós é playboy. Nós somos lindo, nós é herói. Nós é metido, nós é cowboy. Nós tem curra, nós tem rancho, nós nascemos aqui. Nós tem dois Mitsubishi, nós tem jet ski. Nós tem celular e bip, nós tem internet. Nós é rico, nós é chico, nós ninguém se mete. Nós tem música de viola e nós tem CD. E nós tem orgulho de ser macho pra valer. E nós tem orgulho de ser macho pra valer. Nós somos lindo, nós é herói. Nós é mocinho, nós é mocinho, nós é playboy. Nós somos lindo, nós é herói. Nós é metido, cowboy. Nós somos lindo, nós é herói. Nós é mocinho, nós é mocinho, nós é playboy. Nós somos lindo, nós é herói. Nós é metido, nós é cowboy. Meus irmãozinhos César e Paulinho, em meu nome e em nome do inesquecível João Paulo, queria dizer da satisfação de estar cantando com vocês. Bodega do Maguila, só se fala em outra coisa. Yeah, banda vendo. Não me diga não, o que eu faço é só pensando em você. Te dou todo meu carinho em minha vida. Sem você não sei viver. Minha vida é um dilema. Olha, eu tento te deixar, mas não consigo, amor. Não há verso nem poema que explique a sensação de sentir tanta dor. Problemas, soluciono para você não sofrer. Tudo que você me pede, com jeito que eu te dou. Não me diga não, tudo que eu faço é só pensar. Aí, banda Vênus, não me diga não. Antes eu toquei César e Paulinho com a participação do Daniel, Nós é Cowboy, abrindo a sequência Moisés Pérez, A Flor que se Cheira. É a Bodega do Maguila sempre com o melhor da música e você pode melhorar a nossa playlist, sim, participando pelo nosso Bodega Zap. DDD 89 99992 7022. Não mande mensagem pro WhatsApp da sua rádio, porque senão eu não recebo. Mande pra esse número que eu falo aqui no ar, tá bom? Mas agora chegou a hora da gente trazer este velhinho, sim, este velhinho atrapalhado, que se mete em altas confusões, ele é acompanhado da sua fiel companheira, a cachorrinha Vivarina. Sim, senhor, e hoje ele vai tentar limpar o quintal de casa. Será se dá certo um negócio desse? Tá chegando o seu Sagu, aqui na sua Bodega do Maguila. A Bodega do Maguila Produções apresenta Seu Sagu, versão brasileira C&A, São Paulo do Potengi. Este é mais um dia na vida de seu Sagu. Depois de 15 horas de sono, ele acorda e vai botar a ração para sua cachorrinha Vivarina. Puxa vida, está realmente um lindo dia. E onde é que está a Vivarina? A Vivarina, cadê você? Ora, minha filha, você quase se perdeu neste mato. Realmente este quintal precisa mesmo de uma limpeza. Parece que hoje é dia de tirar da garagem o velho cortador de grama, sim senhor. Prontinho, meu amigo, faça o seu trabalho. Poxa vida, este cortador está mais cansado que gordo andando de bicicleta. Mas seu Sagu não desiste. No dia seguinte, ele acorda decidido a mitigar o mato em seu quintal. Que maravilha, Vivarina. Que coisa boa que o compadre Anastácio tinha um casal de coelhos para vender. Rapidinho eles vão dar um jeito neste mar de verdura. Prontinho, meus amigos, façam seu trabalho, podem comer. E então seu Sagu deixou os coelhos no quintal. Horas depois, ele recebe a visita de um vizinho não muito contente. Ora, Alvarenga, que surpresa, você parece um tanto zangado. O que foi? Pisaram no seu calo de novo? Deixe de brincadeira, Sagu. Você sabe bem por que eu estou aqui. Eu encontrei este casal de coelhos no meu quintal. Eles fizeram uma verdadeira farra, emburacaram meu quintal de cima a baixo. Mas veja só, e eu pensei que eles iriam comer o mato do meu quintal. Mas veja pelo lado positivo, Alvarenga. Pelo menos eles não deram cria no seu quintal. Tô sabendo. Da próxima vez, cuida melhor do que você deixar aí no seu quintal, sabe? Pode deixar, eu vou devolver eles agora mesmo. Já que os coelhos não funcionaram e o cortador de grama não deu conta do recado, a melhor alternativa é recorrer àquela solução do tempo das cavernas. Vamos tacar fogo no verde, Vivarina. Você já está com a sua máscara? Muito bem, Vivarina. Lá vai fogo! Ora, mas o que é isso? Realmente hoje não é o nosso dia. Se você pensa que seu Sagu desistiu depois disso, está enganado. No dia seguinte, ele foi até a loja de ferramentas encontrar uma solução definitiva. É, Vivarina, nada melhor do que a boa e velha enxada para realizar um serviço braçal. Sim, senhor, isso me faz lembrar do tempo em que eu era cadete do exército. Bons tempos, ora sim. Saia do meio, Vivarina, vou dar a primeira enxadada. Lá vai! Poxa vida, acho que acertei o cano da fossa. Tem um líquido preto escorrendo pelo chão. Espero que não seja a rede de esgoto do vizinho. Mas hein? O senhor aqui é o dono deste terreno? Sim, senhor. Se vocês forem da companhia de água, foi um acidente. Nós somos da Agência Nacional de Mineração e soubemos que o senhor achou petróleo aqui neste recinto. Devo comunicar ao senhor que todo este terreno agora pertence à União. Ora, mas onde é que eu vou viver? Pra onde vai a Vivarina? É claro que o senhor receberá uma compensação financeira. O senhor só precisa ir até a nossa sede e assinar uma pequena papelada. Aqui está o endereço. É, Vivarina, terminamos o dia muito bem, ficamos sem nossa casinha. Mas olhe pelo lado bom, minha amiga, agora serão eles que vão ter que limpar aquele matagal no quintal. A Bodega do Maguila Produções levou até você seu Sagu. Breve, este velhinho atrapalhado volta com mais uma aventura. Bodega do Maguila. Um em cada 10 médicos recomendam. Aí, você ouviu o seu Sagu e agora, meus amigos, é hora da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. É hora de intervalo, mas na volta eu trago música, os pedidos do povo, manda abraço, enfim, tem muito mais coisa pra você até o fim do programa. Então não saia de sintonia, é só 2 minutinhos e é já que eu tô de volta com você. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. 104,9. A sintonia certa. 2:33. ZYS 309, Rádio Maribondo FM, Maribondo Alagoas, Brasil. Daqui a pouco, a música volta no seu ritmo. Apoio Cultural. Seu celular deu defeito? Não pega mais. Leve agora mesmo na loja Excel Assistência Técnica e Acessórios. Trabalhamos com assistência técnica para todos os modelos de celulares. Temos também vendas de celulares novos e seminovos. E trabalhamos com todos os tipos de acessórios para o seu celular. Vá agora mesmo conferir o que estamos anunciando. A loja Excel está localizada na Rua do Comércio, centro de Maribondo. Aceitamos todos os cartões e Pix, fone e zap. 82 99809 3080. Quer serviço com rapidez, qualidade e balanceamento? É na Borracharia OK, a borracharia do nosso amigo Zezinho, que ele trabalha com vários tipos de remendos, o famoso macarrão, vulcanização a frio e vulcanização a quente. Borracharia OK, a borracharia do nosso amigo Zezinho. Empreendimento Valber e Zezinho. Ótimo atendimento e a entrega mais rápida da cidade é GNS Gás e Água. Ligou, chegou! Trabalhamos com gás, água, gelo e refrigerantes. É só ligar e chega rapidinho. Fones e zaps 82 99611 3311 ou 82 99941 1615. Aceitamos todos os cartões e Pix. GNS Gás e Água fica localizado na Rua Professor Paulo Costa, número 298, próximo à Bomba da Casal.

Nintendo. Se você quiser ter seu nome mencionado aqui, mande mensagem, um áudio, até 30 segundos no nosso zap, que a gente papoca a sua participação aqui no ar, tá certo? Mandar um abraço aqui aos nossos amigos da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, galera também de Mâncio Lima, no estado do Acre, meu patrão Sammy Dias e a galera da Rádio Acre Tropical, também os meus amigos de Alagoas, Marimbondo, Mar Vermelho, Matriz do Camaragibe, São José da Tapera, Palmeira dos Índios também, alô Roberto, aquele abraço, o Hernande também da Web Rádio Palmeira, deixa eu ver quem mais aqui, alô meus amigos da Bahia, galera de Nova Soura e da Paraíso FM 104,9, também meu patrão Vital Soares e a galera da Rádio Barra Web, meus amigos também de Salvador, da Rádio Nova Onda Web, Valdinei, toda a equipe aí, aquele abraço, né, grande emissora aí, Web de Salvador, transmite também, a gente tá desde o início, né, desde 2021, muito bem. Um abraço também aos nossos amigos do estado do Ceará, Campos Sales, Calcaia, Pentecoste, alô Nogueira Filho, aquele abraço, Quixadá também, a galera da 2WFM, pessoal da Rede Latina Sat, alô Miller Diego, aquele abraço, abraço também ao glorioso Viriato, que agora está de volta aí com a TV Latina Sat, muito bem. Um abraço também aos nossos amigos do estado de Goiás, alô Gabriel Fraga, aquele abraço, pessoal também de Rio Verde, meu patrão Sivaldo Alves, da Princesa Web Rádio, Ailton Batista e a galera da Clube FM de Santa Terezinha de Goiás, também o Bernardo, galera da Chapada FM, nossos amigos do estado do Maranhão, meu patrão Manga Rosa, o pessoal da Primavera FM de Riachão, o Santiago e a galera da Sociedade FM de São Francisco do Maranhão, Marcos Peixoto e a galera da Atual FM de Balsas, aquele abraço, alô também Nilson Nabate, Wanda Ilson, toda a equipe aí da Tarumã FM de Penalva no Maranhão, Cícero Júlio também e a galera da Difusora FM de Zedoca, pessoal do Povoado Josias, nossos amigos também de São Paulo, alô galera de Ferraz de Vasconcelos, Salesópolis, Penápolis, São Paulo Capital, São Mateus, é muita gente, bicho, não tem como falar de todo mundo, Araraquara, Andradina, Marília, aquele abraço. Mas enfim, daqui a pouco eu mando mais abraços, porque agora é hora dos áudios do povo. Nossa amiga Cícera, participando direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Maguila, oi. Eu quero a música de Vanusa, eu tenho um amor melhor que o seu. Grande. Preço para todos os ouvintes da 87.9. Também ofereço para todos os ouvintes do seu programa, viu, Maguila? Tá certo. Ofereço também para você. Sou eu, a Cícera de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Obrigado, minha querida. Vou atender seu pedido nessa sequência, mas antes eu vou atender ele também. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Exatamente, é o nosso amigo Adilson, fiel ouvinte do nosso programa e um fanzaço da Márcia Ferreira, pedindo a música dela, Luar, dedicando para os ouvintes e para mim também, mencionando aqui também o dia do abraço, né, que foi essa semana. Rapaz, é cada uma, viu? Mais um abraço a você, a todos os ouvintes também, né, e um tapinha nas costas, e nós vamos tocar os pedidos do povo. Vem chegando Márcia Ferreira e Vanusa, agora nessa sequência de ouro aqui na sua bodega do Maguila, e vai participando, não seja um ouvinte silencioso. 89-999-92-7022. Canta, Márcia Ferreira. Eu também sou só, mas amando estou. Pro mar, sei que ele fugiu. Você me ouviu quando apareceu. Meu bem, não me diz assim. Esqueceu de mim, nem me disse adeus. Vem comigo, luar. Alimentar a bodega do Maguila, oba. Você não vai ter alguém melhor do que eu. E eu já tenho um amor melhor que o seu. Eu nem quero lembrar que você existe. Quando penso em você, até fico triste. Fala, Maguila! É, meus amigos, vocês aí curtindo o melhor da música e nós aqui preparando muitas coisas pra você, né? E você pode saber das novidades que se passam aqui na nossa Bodega do Maguila no Instagram do nosso programa. Se você ainda não nos segue, siga @bodegadomaguila. Estamos com a meta de bater 500 seguidores até o fim do ano. Vamos torcer pra dar certo. Siga lá, gente, viu? Bodega do Maguila com o De Uva. Agora eu vou trazer mais música. Vou trazer aqui Ronier, Preciso de Carinho. E depois eu vou trazer esta do César Lima, A Fofinha do Cinema. Muito bem, eu gosto de falar fofinha, fofinha. Parece um... Ai, meu Deus, parece aqueles personagens lá. Tinha um personagem do Rodrigo Faro que ele falava, era Gigelli. Gigelli. Acho engraçado essas cacofonias. Muito bem. Chegando Ronier e César Lima aqui na sua bodega. E você pode participar também do nosso programa. Não seja um ouvinte silencioso. 89-999-92-7022. Quer que eu fale mais devagar? Calma que eu falo. DDD 89-999-92-7022. Canta, Ronier! Sei por que você me abandonou, desprezando meu amor, maltratando meu coração. Há tanto tempo eu vivo à espera e você não quer voltar, estou louco de paixão. Não sei por que você me abandonou, desprezando meu amor, maltratando meu coração. Há tanto tempo eu vivo à espera e você não quer voltar. Estou louco de paixão.

você ouviu César Lima, a fofinha do cinema. Eu toquei Ronier, precisa de carinho. E agora nós vamos de mais abraços pra gente que se liga na gente enquanto dá tempo. Aquele abraço. É, rapaz, já dizia o Giovanni Proto, o tempo ruge, a Sapucaí é grande. Manda um abraço aqui ao pessoal que nos segue pelo Instagram, arroba Bodega do Maguila, bodega com U de uva. Um abraço aqui ao Ronaldo Crescense, o Oceano Davi, meu amigo lá do Rio Grande do Norte. Aquele abraço. Flávio Mourão, Valdir Lima, educador físico. Pessoal da 988 FM de Campo Belo do Sul, em Santa Catarina. Alex Fernandes, meu patrão de Arari Maranhão. Pessoal da Rádio Frequência Básica de Londrina, no Paraná. Russão 799, pessoal também da São Miguel FM, 104,9 do Rio Grande do Norte. Eu deixo aqui, mais uma vez, minhas condolências pela passagem do nosso querido amigo Fábio, né, que era diretor aí da São Miguel FM. Cara, gente finíssima, fará muita falta. E a gente deseja aí nossas condolências à família. Um abraço também às demais emissoras do Rio Grande do Norte, do estado vizinho da Paraíba também, galera de Caiçara, da Cidade Marquesa FM, a galera também de Fagundes e Santana dos Garrotes, que agora está junto com a gente. E tem mensagem aqui no nosso Budega Zap. Sim, abraço aqui ao meu patrão Domingos Lima, que acompanha a gente pela Nova Cidade FM de Caridade do Piauí. Aquele abraço, diz que gosta sempre de ouvir o programa, muito bem. Abraço também à nossa amiguinha Vera lá de Lafayette, em Minas Gerais, ela e seu esposo aí, sempre na escuta do nosso programa pela Cidade FM. Meu patrão Elon, que não é o Elon Musk, lá de Vilhena, Rondônia, ouvindo a gente pela rede de rádios do Macho Véi. Aquele abraço. E se você quiser ter seu nome mencionado aqui na hora dos abraços, mande mensagem pra gente, não seja um ouvinte silencioso. Qual é nosso zap, Mr. Abraham? DDD 89 99992 7022. Muito bem, agora eu vou de intervalo e na volta, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos falar de mais um candidato ao prêmio Darwin. Porque não tem como, bicho. Mais um chá revelação que dá errado, quase termina em tragédia. O pai quase morre carbonizado. Olha só que porcaria, vou falar disso já já, tocar mais música também. Ainda tem o sorteio da palavra-chave premiada, você que participou pode levar um Pix de R$50 pra casa. Enfim, muito mais coisa até o fim do programa, então não saia de sintonia, nem mude de estação, tô te vendo aí, viu? Daqui a pouco eu volto. A Bodega do Maguila, volta já! Bodega do Maguila! 104 aqui, primeiro lugar indiscutível. 2h59. Velo, internet e mais TV na palma da sua mão. Anuncia o prefixo da sua rádio. ZYS 309, Rádio Maribondo FM, Maribondo, Alagoas, Brasil. Daqui a pouco, mais som, mais músicas, apoio cultural. Com a Loop você tem a ultra velocidade, com a qualidade que você merece. É a melhor internet, conexão fibra ótica com estabilidade. É com a Loop a melhor da cidade, é sem comparação, nunca te deixar na mão. Vem pra Loop Telecom, sua melhor opção. Conheça nossos planos e contrate-nos através do telefone 0800 057 1000. Então você já sabe, internet fibra ótica com muito mais qualidade, estabilidade e ultra velocidade com assistência diferenciada, você só encontra com a Loop Telecom, conectando você com o mundo. Ei, senhor. Já sabe, precisa nem o dizer. 31 de maio, o seu Magazine Santo Antônio de Maribondo realizará o seu primeiro sorteio de 2024. Esse ano serão mais 25 felizes ganhadores. E para participar, você já sabe, né? É só comprar e estar em dias com seus vencimentos. E atenção! A promoção, toda loja em 10 vezes com preço de à vista nos cartões, continua. Por isso, corra que ainda dá tempo. Magazine Santo Antônio, a loja da sua família. Maribondo Construções, material de construção em geral. Aqui você encontra cimento, argamassa, traço, areia, brita, tijolos, telhas, blocos, caneletas de cimento, vigas, barras de ferro, pré-moldados, lajotas de cerâmica e isopor, caixa d'água, parte elétrica e hidráulica, forro PVC, portas, tintas, estacas de cimento e sabiá, tanques, pias, sanitários,

é cada uma pior que a outra. É mãe dançando funk no chá revelação, é fumaça preta em vez de fumaça rosa ou fumaça azul, é avião caindo quando vai soltar a fumaça, é gente jogando corante em cachoeira, é uma coisa pior que a outra e o pessoal parece que não aprende. Porque teve um chá revelação aqui no Brasil, agora recente, que quase acabou em tragédia. O fato aconteceu na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Inclusive um abraço aí aos nossos amigos do Espírito Santo, da Mochoara FM, Web Rádio Marcinho, Mega Mais Pop, no dia 19 agora de maio. E um pai, prestes a saber o sexo do bebê durante a festa do chá revelação, acabou sofrendo graves queimaduras durante a explosão da fumaça, que revelou qual era o sexo do bebê. Essa situação ocorreu porque os convidados, antes da cerimônia iniciar, mexeram na máquina de fumaça. Eles mexeram lá, não sei como é que funciona, acho que você também não sabe, então somos dois. Mas eles fizeram um arranjo lá na máquina de fumaça que aumentou a potência da fumaça ao ser lançado. Acho que é tipo escapamento de moto, que quanto mais você gira o guidão, mais fumaça vai soltando e solta os pipocos, né? E acabou que esse efeito quase provocou uma tragédia. Na hora que essa máquina de fumaça foi acionada, veio uma coluna de fogo, bicho, em direção ao rosto do pai. Direto, na cara, sem brincadeira. E quase que a mãe, a grávida, a esposa também foi atingida, mas escapou porque pelo menos o marido teve o reflexo de empurrar ela enquanto as chamas estavam se espalhando. Graças a Deus, o máximo que o cara sofreu foram ferimentos leves na região do pescoço. Não chegou a ter queimadura de alto grau, mas poderia ter sido evitado se os caras não tivessem feito chá revelação. A Bodega do Maguila é o programa contra o chá revelação. E eu aposto que você também é contra, né? Porque ninguém em sã consciência faz um negócio desse. Eu, no dia que eu for pai, eu não vou fazer um chá revelação. No dia que vocês me verem participando ou montando um chá revelação, podem ter certeza que eu perdi o nexo com a realidade. Porque não tem como, bicho. Só a gente biruleiro da cabeça faz um negócio desse. Quase o cara virava churrasco. Mas mesmo assim, seguir a festa. É de Torá. Mas enfim, vamos deixar de besteira, né? Porque a gente fala essas coisas só pra preencher o tempo. Não tem o que fazer, vai falar da desgraça ali. Mas enfim, vamos agora de música. Porque música é o que o povo gosta de ouvir. Trouxemos aqui esta sequência do fundo do baú de quase mais de 50 anos atrás, né? E a gente começa com Sérgio Murilo. Não aquele jornalista que dança a dança do break. Eu falo do cantor Sérgio Murilo. E ele canta pra gente A Felicidade. Depois eu trago Celi Campelo. E ela canta pra gente O Túnel do Amor. Duas carimbadas, direto da vitrolinha do Maguila. E daqui a pouco eu volto com o sorteio da palavra-chave premiada, valendo um Pix de R$50. Já que eu volto. Antes nunca estive assim enamorado, não senti jamais essa sensação. A gente na rua parece bem melhor, tudo é diferente graças ao amor. A felicidade de sentir amor hoje faz cantar o meu coração. A felicidade de sentir amor, eu volto a cantar graças ao amor e tudo graças ao amor. A felicidade nunca estive assim enamorado, não senti jamais essa sensação. A gente na rua parece bem melhor, tudo é diferente graças ao amor. A felicidade de sentir amor hoje faz cantar o meu coração. Graças ao amor, a felicidade.

o lugar certo para você comprar o melhor presente e com grandes descontos. Qualidade e o melhor atendimento de Maribondo é na loja Tudo de Presentes. Vá agora conferir. Lindas novidades. Aceitamos todos os cartões e Pix. A loja Tudo de Presentes está localizada na Rua do Comércio, número 525, no centro de Maribondo, ao lado do Açougue Municipal. 104,9. A sintonia certa. Você ouve agora Top 50. Top 50. As mais pedidas e mais tocadas em todas as rádios e plataformas digitais de músicas. A contagem regressiva dos grandes sucessos. Aumente o volume. Está no ar Top 50. Top 50. Número 50. Nickelback. Those days. Remember when the streetlights came on and we had to be home? Remember when